Resumo 97, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13395. 1251, 3395 Recife, boa noite, da 3097. Salvador, boa noite, Gol no 043, tendo informação Zulu, a posição é 7. É o Gol 2043. Afirmo, 2043, isso aí, obrigado. 2043, Zulu confere, autorizado Guarulhos, via UPA, Zulu no 0 até Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da AEL, Leda Mótica. Transponda 5022, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola pista 10, curva direita, no perfil da El, Leda Mótila. Aciona 5022, o controle saindo no 120.8, Gol 2043. Correto, Gol 2043, chama para pushback acionamento. Vai reportar, obrigado. Information course Zulu, ready to copy. Alipa 01, approved Sierra Bravo, Sierra Charlie, via flight plan route, flight level 160. After takeoff runway 10, right turn. Departure Squaral, Squaral departure. Squawk 5411, Salvador departure 120.80. Via Flight Plan Route, Tupper 01, read back correct, come ready for startup. Clear startup, come ready for attack, so Olymp 01. Papa 084, good evening. Okay, dead, clear, Mari, around down to 3,000 feet, 91018. Okay, I can think, Mari, arrival, Papá Lima, Lima Fox, boa noite, achando identificação, chegado bom, pedido para 4 mil pés no ideal, o ajuste 1018. Chegada bom, tudo encostado, Lima Fox. Está autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. Autorizado, chama estabilizado, está 3258. para 4000 com ajuste no 0 no 8, Lima Lima Fox. Approved tax report on Taxi Hotel, 281017. Philip 01, could you confirm the number of people on board? Roger. Localizador está visual, está 3258. 358, completo final e chame a torre Salvador 118-95. 295 TJ, 358. Alpha 084, your fleet final, I last down to 2000 feet, connect 1018, report on localizer call. Okay, we are clear for the ILS, runway 10, down 2000, 1018, I call you back on the localizer. Salvador, boa noite, está 3858, está meia milha em Simbra, baixou e travou o visual. 3858, boa noite, tráfego avistado, ajuste agora no 097, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 05 nós, está 3858. Autorizado, pouso 10, está 3858. Controle Salvador, boa noite, 3662, passando 170 para 1.562, informação Zulu. 3662, boa noite, acendo identificação, chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 0 no 8. Mari, 050, no 0 no 8, 3662, pode voar, ITAP? Obrigado, ITAP. Meia-meia-dois, autorizado, ITAP. Tem meia-meia-dois, tá bom, ITAP, obrigado. Salvador, Luna 705. Prossiga. Sente com a informação ativa, Vigo Zulu, autorização Galeão 360. Bono 705, autorizado Galeão, via ATA November 857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Galeão, via ATA November 857 após Boa Moço. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da Dael Liderum, acionar transponder 5004, controle da página 208. Gol na 705, posição 02. Correto, gol na 705, chama para pushback acionamento. Gol na 705, reportarei. Salvador, boa noite, PA 3858, Libro. PA 3858, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, Juliette, 3858. Táxi lento e a Alfa, reportando antes da Juliette, a posição prevista é a 2, contra-se ocupada por um Boeing da Gol. Atente, 3, 2, 5, 4. Gol no 705, ao solo. Prossiga, senhor. 701, approve it to cross runway 1028 and taxi via Delta. Come again before taxiway Alpha. Gol no 705, tem chamado para início do pushback? Negativo, senhor. Gente. A Salvador Lido partida de fogo, é salve, senhor, pela local. Data direito, só complete time and contact tower 1895. 1895. Bye bye, eu e ela. Olimpo 01, approve sex via Alpha and come again before taxi Juliet. Lieutenant. I just confirmed this. You are established on the localizer. Hey, my established. Roger, up 084, I have you in sight on final turn H now on 017. Call me when you have landing gear done and locked in runway sight, you're up 084. Okay, 1017, I call you back when landing gear is down and locked. Modificar 247, desce para 1500 pés na proa rotatória. Eu vi que na proa rotatória o meu. 71017. Vira lá. Consiga estar. Acho taxiway Juliette. 801. Taxiway Juliette. And the holding point will be 10 for taxi power. 118495. Qual? Correct. Fome estabilizado e reduz a velocidade para 200 nós. Ok, vai reportar estabilizado, reduzindo para 200 nós e descendo para 2000 pés. Está livre então da restrição e data? Livre da restrição ao vertical. 3000 pés. Solo Gol 2043. Prossiga. Ora, pushback acionamento, posição. O 7. O 2043, autorizado. Pushback acionamento, chama para o táxi. Livre, 2043, Gol. controle o Lima Fox, chame do Alcona 7. Bom, chame a Torre Salvador na frequência 11895 e tem bom pouso. Tá, boa noite. The runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.9er, Europa 084. Next to the right, 21.9er, bye, thanks. Controle o Fernando Torres, boa noite. Papapá Lima, Lima Fox, cabe igual com o nosso set. Papapá Lima, Lima Fox, trote, boa noite. Chame final de 3 milhas, pista no 7, Lima, Lima Fox, trote. Vai lá, final de 3 milhas, Lima 7, Lima Fox. Good afternoon, Europa 084, we're here. Europa 084, prevent taxi Alpha, Hotshot of Juliet. Alpha, Hotshot of Juliet. Solo Gol 2043 para o TAC. Estamos aí com 176 a bordo, autonomia de 4 horas, descendente do galhão. Gol 2043, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, chame a torre, 18.95, altímetro 017. E aí, livre táxi, até o ponto de espera da 10.895 e agora com 10.97, gol 2043. Pushback em acionamento, voo na 705. 705, mantém a posição aguardando. Tem previsão, seu voo na 705? Aproximadamente 1 minuto. Cara, aguardando. Autorizado, chegou aqui acionamento, chame para o táxi. Obrigado, push, aciona agora 705. Europa 084, approved Alpha Juliet April 1, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, April 1. Papapá Lima, Lima Foxtrot, tráfego avistado, ajuste no 07. Confirme por gentileza, tem baixa checada avistando. Matheus, 3 milhas, já baixado, checado, visual com a frente. Papapá Lima, Lima Foxtrot, pouso autorizado, pista 17, o vento de 17 a 0 graus, 05 nós. Pouso 17, Lima Fox. 295. 2293, obrigado, boa noite, só 3 milhas. Olympus Giron, it's over the tower. Olympus Giron, go ahead. Ready for takeoff, sir. Not yet, 2 minutes for red takeoff. Copy that. Dois sábado, boa noite, gol 2043. Luxo 2043, ciente número 2, ponto de espera, sir. Número 2, 2043, pronto. Papa Lima Lima Foxtrot no solo 55, confirme Pátio Oxiretina. Singular, está ciente, livre, táxi à direita, estacionário frequência livre, Lima Lima Foxtrot. Torre Salvador, boa noite. É o TAM 3662, aproximação final, pista no zero. Boa noite, TAM 3662, tráfego avistado, ajuste no 017, por gentileza confirme, trem abaixo travado avistando. Avistado e baixa travado, TAM 3662. TAM 3662, pouso autorizado, pista no zero, vento 17 a 0 graus, 07 nós. Depois do 10, TAM 3662. Blink 01, after the landing traffic has passed, it's an Airbus 320 by TAM. We clear to line up and wait for the wheel on zero, Olympus 01. The traffic has passed on the Olympus 01, clear to line up and wait. Boa noite, 705. Pax, a direita vem Índia, está o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre, 1-8-95, altímetro 1-0-1-7. Ok, direita Índia, ponto de espera 1-8-95, ajusta 1-0-1-7, 1-7-0-5. André, 662 no solo 58, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121.9. 219, tá? 3662. Solo Salvador, boa noite, tá? 3662, lembrando. TAM 3662, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 1-4. Alfa Juliette, até posição 1-4, TAM 3662. Dois, 043, pode alinhar em manter? 043, autorizado alinhar em manter, pista no zero. Alinhar em no zero, voo 2043. Jôli Salvador, voo 096, boa noite. Voo 096, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1018 direto pro NAP. Ok, identificado. Ficou 2010 direto Duna, gol 1096-28. Afirmativo. Obrigado. Airborne at 00, contact and also over the departure frequency 1-0.8. Have a good flight, sir. 01, contact now over the departure 1-0.8. Thank you, have a good night. ...2043, por solicitação do controle. Ele nos solicitou que após o Olympus curvasse à direita, que o senhor voasse, mantivesse proa até 3 mil pés e após 3 mil pés curvasse à direita, direto posição Leda. Seria capaz? Afirmo. Decola, mantém a proa 3 mil pés e após voa Leda. Voo 2043. Voo 2043, autorizado a decolar pista 10, vento 170 graus, 05 nós. Iniciando, pistão na 0, voo 2043. Coral de Pátio. Triple 01, radar contact at departure, climb to flight level 160, via Coral departure. Pista 10. Ali mantém 10, vai lançar a torcida. Level 160, Coral departure. Voo 2043 decolado aos 03, mantenha a proa até 3 mil pés após direita direto Leda, chame controle, Salvador, frequência 120.8 e tenha um bom voo. Frente, mantenha a proa até 3 mil após Leda, 108, gol 1-1-0-9, obrigado. Controle, Salvador, gol 2043. Voo 2043, contato radar, tudo para o nível 360, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, direto Leda. Certo, mantenha a proa até 3 mil, após 3 mil, direto Leda, 360, pessoal, 2043. Brazilian Force 7201, fly heading, Coral intersection. Olympus 01, now by heading Coral intersection. Voo no 705, tem condições de manter reta de decolagem até 3 mil pés após curvando à direita, direto posição Leda, senhor? Afirmo, mantém a proa até 3 mil após voleio do voo no 705. Obrigado, o voo no 705 autorizado a decolar da pista 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, voo no 705. 1705, decolado aos 06, mantenha pro de decolagem até 3000 pés, após direita, direto, posição Murida. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, com voo já. 208, boa noite, até. Controle do Gol 2043, solicita quando possível proa de morte, vamos tirar um pouco o nosso atraso. Gente, Gol 2043, inicialmente mantendo proa de vida, aguarde coordenação com o centro Recife. Ok. O Gol 2043, a informação, tráfego em posição de 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 130 para o nível 160. Não interferirá com a sua subida. Tá certo. Gol no 096, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Ok, 2000, livre LS X-Ray, gol no 096, Romari. Controle, o gol 705, boa noite. Gol no 705, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda da presente. 360, direto Leda, 705. Oceania 6310, controle Salvador, acione identificação, desça para 3 mil pés, o ajuste em Salvador no 018, voando Duna. Voando Duna, né? Globo, 1973. 1973, boa informação, Alfa, hora certa 08, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360, saída da Euleda Irumi. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5041, frequência do controle em 120, decimal 8. 360 Galeão, da Euleda Irumi, conforme o plano, 5041, transponder 208, controle. 1963, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver de acionamento. Chamada, obrigado. 2043, na proa de Motiva, chame Centro Recife, em 125.1, alterna 133.95. 251-3395, 2043. O 2795, controle Salvador, acione identificação, mantenha nível 180, ajuste em Salvador 1018, proa de Conf, reporte unidade de descida. Em 18, reportará na ideia de descida do 2795. O 705, chame Centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Afirmativo, chame Centro Recife em 125.1, alterna 133.95. 251-3395, boa noite, 701. LF, gol 0096. Sente voo no 096, complete aproximação, chame Torre Salvador em 118.95. Salvador 1895, obrigado, até a decolagem. Até, bom voo. O 096, Torre de Salvador. Boa noite, sinal da DLS. Vamos lá, 096, boa noite. Ajuste no 098, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no zero. Tempo no 60 graus, 612 de nós. Que livre pouso, o 1096. M3-1-0, desce para 2.000 pés, livre LS3, pistão 1-0, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, M3-1-0. 096, nós somos 16, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121.9. Livrando à direita, 219, com 1096, obrigado, boa. Boa noite, eu vou 1096. Gola 096, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Primeiro táxi, Alfa, reporte antes da Juliette, gol 096, pois Alfa, ingresso e Juliette, posição 08 indicada. Livre Alfa, livre ingresso na Juliette para 08, gol 1096. Solo gol 973, puxa acionamento no 4. Gol 973 autorizado, feedback acionamento, chame pronto para o táxi. 73 autorizado, chamando. Azul 2795, desça para 4 mil pés na proa de Pelo, o ajuste em Salvador no 09. Direto Pelo, descendo para 4 mil, com 1018, descendo Azul 2795. Tá, é porque o aeronave está tendo um feedback da companhia, só para confirmar. Sente, não interfere. Graças pela informação, com 096. Sente o Chiné 6310, complete a aproximação. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 295, daqui a pouco, 6310. Daqui a pouco. Torre Salvador, o Chiné 6310, sinal estabilizado. 0 ao canal do Guarulhos, 3 horas e 20. 973 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Ajuste agora no 0 no 8. Táxi Capão Espera com 1895 lá. Boa noite, obrigado. Agora o senhor está na Mercedes-Benz, trem embaixado e travado. Exchange. Boa noite, até 3258, informação Alfa, lá no portão número 3, Fortaleza 3504. Na 3858, hora certa 24, informação Bravo, autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5050. Frequência do controle Salvador em 120.8. Então, autorizado Salvador, inicial Operador 19, nível 3, Flexibel. Como proxia sair, recolta no zero por banda esquerda, 50-50, transpõe 208, da 3258. Da 3858, confirmando destino Fortaleza. Cotejamento correto, reporte pronto para o spec e acionamento. Estará pronto. Uno, correção 1219. Vista direita 219, linha 30. Solo, boa noite, Geneve 310, nível 1. Geneve 310, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, né? Autorizando decolar pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Desde a colabora 1973.